Centro, Para 2000, autorizado X-Ray, remontará no localizador azul 4070. Dólar 7728. 6728 mantém posição antes da Juliette. Antes da Juliette. Otan 3137, prossiga com os dados, por gentileza. 3:45, 131, Alterna Campinas. Índia Alfa, ponto de espera 118,6, 8 metro, marca 1021. 1021, Índia Alfa, 18,6, 3137. Web 6728, com cautela, tenta o tráfego da TAM, ingressa via Juliette para o 4. Via Juliette para o 4, que tem o tráfego da TAM, 6728. Voz, um minuto, cópia, por favor. Para voz, eu confirmo o pátio que se encontra a pista que decola, por favor. Oi, yeah. Prossiga. Gente, eu tô falando aqui junto à sala IS e eles estão checando. O destino é Curitiba, confere? É Curitiba, estou checando junto à sala IS, obrigada. Bravo 98 no 5, seu plano foi preenchido aonde, tu sabe? Deve ter sido preenchido pelos jovens lá da base de Campinas, né? Ah, tá ok, a gente não tá recebendo nada aqui não. Tô checando aqui junto com o plano de voo Recife. Romeu, Bravo Oscar, pronto, cópia? Autorizado para Paulo Afonso, nível 330, decola da 17, sai da Momo Frot. Após decolagem, curva à esquerda, onde prossegue via Upper Zulu 19. Aciona 5476 no transponder, 208 controle. Autorizou o azul 4078. Que complete o final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, graças, mostra Deus. VIP 9895, por gentileza, chegue com sua equipe de solo para providenciar seu plano, que não consta nem na sala IS e nem no plano de voo Recife. Obrigada. Tá, 3603, prossiga com seus dados. Contorno a parte em Jai Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1021. Gol número 3, após a passagem do tráfego da TAM, sua retaguarda, autorizado push no 3. Após a passagem da TAM, autorizado push no 3. Dona Janela 6259. Prossiga. Autorização Guarulhos. O Chanel 6259 para Guarulhos é autorizado a nível 360. Decola da 1-0, saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5465 no transponder, no 208 a frequência do controle. No 360 para Guarulhos, decola da 1-0, com curva à direita da El Leda Bridge após Bridge. Vai. Você está perdendo no momento, é BHZ, após conforme o plano. Código transponder é o 5465, controle 1208. Protegimento correto, chamando para o posto. Chamada para o posto, 6209. Top, corrigindo o seu transponder é o 5465, ok? Confirmando então 5465, 6209. Salve, é o gol no 885, atualização. Guarulhos, 186. Gol no 885 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0, saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5474 no transponder, no 208 a frequência do controle. Ia repetir o transponder, por licença. 5474. Autorizado 360, perto da El Leda, que estão no 10-0. E abertura no 10, bridge, abertura no 6, BHZ, CT13. 5474 transponder, e o controle 1-9-6. Frequência do controle 1-20-8, torre 118.6. 10-0, pois. Coloca no próximo push, gol. Camarada. Chanel 6310, desse mantenha 2000, autorizado ILS XG, informe estabilizado. 2-10, Chanel 3858, desse mantenha 2000, ajuste 1020, corrijo 1021. Encerra a redução para 2109. cruzamento, essa é 6143, é 259, tá? Não, sim. 4070, na escuta? Prossiga. Ingresso via Aquila, primeira esquerda, para o pátio 3, por gentileza, devido a remanejamento, posição 04. Via Aquila, devido a remanejamento, 04, azul 4070. Oceano 6259, no 5, autorizado, Puxa. Autorizado, Puxa, chamar o processo na 259. Controle Salvador, boa noite, na 3137, decolado na sua escuta. 37, boa noite, submantenha 300 na saída da EL. 300, saída da EL, na 3137. Voo 16113 com 73 a bordo, 4 horas de autonomia, terreno contínuo. Change Alpha, ponto de pele 118.6, 1021 altímetros, em bom voo, na 603. Change Alpha, espera 118.6, 1021, bom trabalho aí, bom feriado. Você também, até a próxima. Até, obrigado. O 4070, posição é 04, no pátio 3. Pátio 3, afirma? Afirmativo, onde o senhor se encontra. Mantenha a posição, por gentileza. Ok. O senhor é 6259, mantenha a posição, por favor. Mantenha a posição, 6259. 4070, posição 4, no pátio 3. Até o sinalizador, vou coordenar com a infraero, tá bom? Ok, senhor. É 259, mantenha a posição por gentileza. A aeronave da Azul está na saída do pátio 3 e bloquear seu puxo. Já está parado aqui aguardando a instrução, né? 259. Obrigada. 21, 3, 62. Voo no 398, continue descida para 4.000 pés, ajuste no 021. 4.000, 1.020, 1.029. 1.021. 1.021, obrigado. Tá no ILS, localizador visual, chame a 6310. Chame a 6310, complete final ILS, chame a torre 118.6. 6363, sinalizador. Ok, isso. Chame a 6259, vai coordenar com a equipe de sola, assim que o tráfego do livrar sua retaguarda. Está autorizado continuar o puxo. Ativa a coordenada aqui do pessoal, após o azul, vai continuar o puxo, vai continuar. Chame a 3603, sube e mantenha 340, saída da EL. Sobe e mantenha 340 na saída da EL, tem condições de autorizar direto, Leda? Vou ir direto da EL. Direto da EL, 3603. 3662, autorizado ILS X-Ray, continue descida para 2000. 2000, autorizado ILS X-Ray, 3662. Localizador, tá 3858. 3858, livre LS, 186 Torre. 186, boa noite. 398, continue descida para 2000. Forme localizador, ajuste 1021. Para 2000, para o localizador, com 2-9, tá com 1-1-7 a bordo, 4 horas, alternada Galeão. Você não é 259, alternada Aracaju, prossiga com os outros dados, por gentileza. 259, 1-1-7 a bordo, 4 horas, na autonomia, alternada Galeão. Paciente. Prossegue, contorno a parte em Galeão, para ponto de espera 7-8-6. Aciona o altímetro 1-0-2-1. 21 ainda, Alfa, ponte espera, vai ser na torre sua, Sené 6259, né, Bruno? Alô, Salvador, Sené 6310. Sené 6310, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Sené 6310. Para ponte espera, estacionamento, Goma 885, Goma 885. Goma 885, autorizado, ponte espera, estacionamento, Sema Tati. Tati. Tamomo, suba o 330. Saída Momo, sobe a 330, Romeu Bravasco. Pode cruzar 2000, autorizado iniciar a curva esquerda, Romeu Bravasco. Senta para 2000, curva esquerda, Romeu Bravasco. Controle, pode ir para Momo, dá presente, Romeu Bravasco? Autorizado, direto Momo. Grato, Oscar. Por gentileza. O 9895 plano está sendo inserido no sistema. Assim que eu receber sua rota, eu pago a sua autorização. Ok, então, muito obrigado. É 3 e 6, ingresso via Juliette para o 612. 186. 186, obrigado. Romeu 328, autorizado LS X-Ray, informe localizador. Romeu 358, muito boa noite, procedente Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, então 3258. Para o táxi, o voo 885, está com 1 no meia bora alternando o Galeão, 3 horas e 35 de autonomia. Nome é 3 horas e 35, Galeão, confere. É o gol no 885, acima disso, Galeão com 3,35. Gente, vai ceder passagem ao tráfego da Oceanet, ingressa no meia dúzia, após o parqueamento do mesmo, contorno ao pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118,6, o altímetro marca 1021. Gente, vai aguardar o estacionamento da Avianca, após contorno, Índia Alfa, ponto de espera 1,86. Gol no 885, está ciente, 1021. Protegimento correto, chama a conta. Rua de espera 118,6. Sim. Controlador, boa noite, gol 1613. 1613, boa noite, sub, mantenha 360, saída Arbor. 360 na Arbor, gol 1613. LS, torre 118,6. 1186, 1398. 58 após a passagem do tráfego da Gol, ingressa via Juliette para o 3. 5 após a passagem da aeronave da Gol, prossegue via Juliette para o 3, para o 3,2,5. Romeu Bravo Oscar, suba restrito ao nível de voo 290 e chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, subida restrita 290, Romeu Bravo Oscar. Rodou muito, boa noite, tá? 362, micro. MM2 prossegue de alta, chamante da Juliette. Alô, Fausto Juliette, prossegue de alta, 362. Alô, Salvador, prossegue de alta. Por gentileza. Acabei de receber sua autorização, tá pronto para cópia? Está autorizado para Curitiba, nível 340. Victor, decola da 1-0, sai da Arbor, transição é Lessa, via Upper Zulu 2-1, Sorocaba, per Alfa 3-0. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5506 no transponder, 1208 é a frequência do controle. 3905, autorizado Curitiba, nível 340, mais 1-0, nível 30, saída Arbor, transição é Lessa. Via Upper Zulu 2-1, Sorocaba, Upper Alfa 3-0. Seu acontecimento está correto, o posto está autorizado, me chama quando para o táxi, trip. Para o táxi, uma noite. Da 3663, vai ingressar via Juliette para o 8. Ok, Juliette para o 8, retificando da 3662. Passaria do 2224, pronto, cópia. Pronto. Está autorizado para Serra Brava, Juliette Uniforme, nível 350, decola da 1-0, sai da Momo Frost. Após decolagem, curva à esquerda, via Upper Zulu 19, conforme rota. 5501 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Planejamento correto, remoto no 4, me chama quando pronto para o push. Gente, eu tenho uma aeronave da TAM que vai parquear no 08. Após a passagem da mesma, está autorizado o posto na remota. Após a passagem da TAM, está autorizado o Gol 9613, passa nível 160, chama o centro em 1288, terá 126, decimal 6. Gente, centro restrito 1288, alterna 1266, obrigado, boa noite. Boa. Solo, Salvador, gol 1398, utilizando na alfa. Gol 1398, vai prosseguir alfa. Quilo, pátio 3. A sua posição no pátio 3 é a 02. Alfa, quilo, pátio 3 e na 02 no pátio 3. 1398. Salvador, muito boa noite, gol no 885. 885, submantenha 360, saída da AEL, vigilância da AEL. Perfil da AEL para o 360, gol no 885. Ótimo, ele tem bom voo. Alfa, considera